O nosso tema, então, dessa noite é tédio de viver. Acho que todos nós já passamos por alguns momentos de tédio na nossa vida. Mas o que, que significa tédio? Tédio significa um vazio, uma falta de vontade, mas principalmente um vazio que nos deixa deprimidos, nos deixa sem vontade, nos deixa como que ociosos, parados, perante a nossa própria vida. Esse tédio, que ele funciona como um freio, eu poderia dizer, na nossa marcha, na nossa evolução, ele nos prende a coisas bastante pequenas, por isso que ele simboliza esse vazio. E quando a gente fala de vazio, normalmente a gente simboliza apertando aqui o peito, um vazio interior. Mas esse vazio, ele é muito mais mental do que aqui na própria área do coração. A nossa mente vazia ou sem trabalho, sem serviço, ela acaba tendendo para aquelas facilidades que a vida nos oferece, para os prazeres que nos dão satisfação. Até por definição, uma definição espírita, ela diz que a inquietação e o desequilíbrio que nos levam a buscar objetivos imediatos de prazer e satisfação. Prazeres imediatos. E a gente sabe que esses prazeres imediatos, eles têm também uma duração bastante pequena. A gente está sempre buscando, do lado externo nosso, do lado de fora, as respostas que estão aqui dentro, as soluções que estão dentro de nós. Mas por alguns motivos que a gente não consegue muitas vezes enfrentar ou encarar, a gente se coloca nessa posição. E nesses objetivos, que quase sempre são materiais, a gente coloca metas e se direciona atrás dessas metas, de uma forma bem objetiva mesmo. E quando a gente muitas vezes alcança essas metas, a sensação de vazio, ela volta em pouco tempo, porque aquilo não é o que realmente nós estamos procurando. E quando a gente não alcança aquilo que a gente estabeleceu como meta, a gente é tomado por um sentimento de frustração. E aí também acaba se deprimindo, acaba ficando numa posição tediosa da vida, acaba achando que a vida não tem sentido, não tem valor, não tem prazer. Esse tédio todo que a gente está falando, na verdade, é uma falta da espiritualidade. A gente tem que trazer ela para dentro de nós. Não é um movimento inverso. Trazendo e dando sentido e compreendendo qual é o nosso objetivo, por que que nós estamos aqui. Nós não estamos encarnados para passear ou para se divertir ou para desfrutar das coisas boas. Estamos também aproveitando e nos divertindo, sim. A vida não precisa ser séria, sisuda. Nós temos que encarar a vida com alegria, com satisfação, com compreensão. Mas o nosso objetivo na vida é evoluir. Se nós aqui estamos hoje, é porque nós estamos tentando ainda compreender esse mecanismo e trazer esses ensinamentos para dentro de nós. A gente vem batendo sucessivamente sempre nas mesmas questões. E não é a gente. O Evangelho tem mais de 2000 anos. E ele, quando a gente pega para ler, ele se torna tão atual quanto na época que ele foi redigido ou que ele foi proferido. Então é que nós ainda temos a necessidade de nos sermos mais humildes e perceber que realmente nós ainda estamos numa fase de infância espiritual, que nós ainda precisamos crescer como seres espirituais. Nós crescemos fisicamente, achamos que muitas vezes a idade nos torna melhores, e ela pode nos tornar melhores, mas são as nossas práticas que vão dar essa confirmação, e não simplesmente o passar dos anos. Nós temos que aprender com o passar dos anos, com a maturidade, para colocar em prática alguns valores que a gente vai deixando para trás, vai se esquecendo. E aí a idade, ela funciona porque a gente percebe que algumas coisas que a gente idealizava quando mais novo não são tão importantes ou não são nem um pouco importantes. E que a gente perdeu um tempo, perdeu uma saúde, perdeu amizades nesse meio tempo atrás de coisas que não significavam quase nada. Muitas vezes, então, eu falei dos objetivos alcançados e não alcançados. E ainda existe a transferência de objetivos. Quando a gente, de novo, com aquele vazio, a gente transfere essas nossas ansiedades para a família da gente ou para os amigos da gente, de forma de cobrar ou de forma até de direcionar a vida dos outros no sentido que a gente gostaria que tivesse sido direcionada à nossa. Então, aí também é um outro erro. E tudo isso a gente só percebe quando a gente para refletir. Senão a gente vai seguindo a vida da mesma maneira. A gente vai repetindo um erro atrás do outro. A gente tem que parar e olhar para poder perceber. O tédio de viver, a gente pode também levar ele para dentro dos relacionamentos, que acontece bastante. Quantas vezes a gente já ouviu falar de que um casamento, depois de não sei quantos anos, ele cai numa monotonia, ele cai no tédio. Mas o que, que é o tédio? No casamento, por exemplo, no relacionamento. É claro que o relacionamento, a partir de um certo tempo, ele amadurece. Ele não tem mais o fogo da paixão, do magnetismo, traduzindo, que fez com que a gente se unisse. Quando nós reencarnamos, a gente já veio disposto a nos encontrarmos com algumas pessoas. Esse magnetismo, essa paixão que nos uniu, ela não é para funcionar para sempre. Aí depois deve começar a aparecer alguns sentimentos mais puros, mais verdadeiros, que vão fazer com que esse relacionamento ele seja duradouro ou não, mas que ele seja verdadeiro, pelo menos. É isso que nós todos almejamos. É isso que nós queremos. Então, o tédio, esse vazio, na verdade, é de nossa responsabilidade. Somos nós que estamos vivendo aquilo ali. E o que, que nós estamos contribuindo para que seja bom ou para que não seja bom? Qual é a nossa responsabilidade perante, não só isso, mas perante a nossa vida? Se a gente não vê sentido, não vê graça, não vê satisfação no dia a dia, se a gente acorda já pensando nas coisas que a gente vai ter que fazer e não vê graça nenhuma nisso, e a gente muitas vezes resolve não fazer, desiste, a gente tem que parar e pensar e definir o que, que nós queremos, para onde nós queremos ir, o que, que nos espera logo na frente. A gente fala repetidas vezes que todo momento a gente está plantando alguma coisa. A todo momento a gente está fazendo escolhas, está fazendo opções, para lá ou para cá. E essas opções, elas se transformam depois em facilidades ou em dificuldades. Mas são as nossas escolhas que nos levaram para esse caminho. Então, que a gente possa perceber, como diz ali no Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. Que a gente possa perceber que as dificuldades que surgem na nossa frente, elas são uma grande oportunidade que nós temos. Eu estava lendo uma palestra do Divaldo Franco, e ele contava que ele, quando ele ia rezar, ele agradecia a Deus pelas coisas boas que aconteciam para ele. E aí uma pessoa disse para ele, uma pessoa não, a mentora dele, Joana de Ângeles, disse para ele, agradece também pelas coisas ruins que não te aconteceram. E ele disse, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí um dia, agradecendo pelas coisas boas que aconteceram e pelas coisas ruins que não aconteceram para ele, alguém disse para ele assim, mas agradece também as coisas ruins que te aconteceram, porque são através delas que tu está resgatando e que tu está aprendendo. São através delas que tu tem sim a oportunidade de crescer como pessoa, como espírito eterno. E nós, na nossa vida, a gente tenta sempre escapar das coisas que a gente considera que não são boas, das dificuldades, dos problemas, dos desafios. A gente quer as coisas boas. Mas para chegar nas coisas boas, a gente tem que superar essas coisas que não são tão boas. Porque é só assim que a gente se fortifica, que a gente cresce e que a gente está dando sempre exemplo. Na nossa casa, a gente convive com pessoas maiores, menores que nós, pessoas que estão, mesmo sem querer, estão nos observando. Não só na nossa casa, no nosso grupo de amigos, no nosso trabalho. Em todas as relações que a gente tem, a gente está plantando através do exemplo. E através do exemplo também a gente tem responsabilidade.